Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina e hoje voltamos a ser o comentário. They paid paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Got till it's gone, it'd be a paradise, put up a fucking line. You took all the trees and put them in a tree museum and charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone, it'd be a paradise, and put up a fucking line. Taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a parking lot. Hey, nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. To be in paradise, put up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, pay paradise and put up a parking lot. Ooh, ba, ba, ba. Ooh, ba, ba, ba. I wanna give it, why you wanna give it, why you wanna give it all away? Hey, hey, hey, now you wanna give it, oh, she wanna give it, cause she give it all away. Nah, nah. E recordamos assim um dos grandes êxitos da música do século XXI, Counting Crows, com este Big Yellow Taxi, com Vanessa Carlton. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas de Esquina. Como prometido, estamos de regresso e com um convidado muito especial, antigo líder do PSD, também antigo ministro e agora comentador político na SIC, Luís Marques Mendes. Muito obrigado pela sua presença nas Conversas de Esquina. É um grande prazer e um grande orgulho recebê-lo. Muito gosto também, muito gosto. Foi, não foi fácil, não foi, fácil foi um parto difícil encontrarmos data, mas cá estamos. Quem espera muito sempre gosto. Alcança. Com exatamente, exatamente. E você é perseverante, eu já vi. Parabéns por isso. Muito obrigado. Aquilo que eu lhe pergunto é, perdeu-se um excelente guarda-redes para se ganhar um ótimo comunicador? Não, não, não. Eu acho que nem uma coisa nem outra. Guarda-redes, ótimo, com esta minha estatura, está bom de ver que nunca podia ser, não é? Eu gostei sempre muito de desporto e, portanto, gostei muito de jogar futebol. É isso que você se quer referir, mas isso foi nos meus 16, 17, 18 anos e eu tinha a mania que era assim uma espécie de Casillas, uma espécie de Buffon. Faltava-me, apesar de tudo, um bocadinho, uns centímetros. Mas nas bolas rasteiras, tudo bem. As bolas por alto, eu tinha que rezar para que elas não viessem muito, muito, muito próximas à baliza. E, portanto, foi uma experiência engraçada, mas durou pouco tempo. Quanto a comunicador, também é simpatia sua. Vou tentando fazer os possíveis, mas que diabo, quer dizer, comentador, ou comunicador. Bem, vou tentando fazer o meu melhor. Ficou esse bichinho do desporto, neste caso, do futebol? Ainda joga com os seus amigos? Não. Sente essa vontade? Não. Não, hoje futebol já não jogo, hoje só vejo. Sim. Hoje só vejo. Ou vejo no sofá ou vejo no estádio. Para que ninguém fique com dúvidas, eu sou do Benfica. Sim, uma paixão. Sou adepto benfiquista, exatamente. E, portanto, ainda esta semana estive justamente no Estádio da Luz para ver o Benfica-Mónaco. Exato. Mas enfim, também, mas nesta idade já fico mais, já sou um pouco mais adepto de sofá, mas não, portanto, jogar não jogo. Ao longo dos tempos eu fui mudando com a idade os desportos que fazia. Eu comecei por jogar futebol, depois deixei o futebol e passei ao handball. Eu fui guarda-redes na banda de handball. Sim, sim, sim. Porque aí tinha uma vantagem, as balizas eram mais compatíveis com a minha estatura. Exatamente. Depois, mais tarde, ali pelos meus 20 e tal, 30 anos, joguei ténis. Joguei muitos anos ténis. E hoje, praticamente, continuo a fazer desporto, mas faço eminentemente ginásio. Ou seja, com a idade, uma pessoa tem que ir adaptando, embora só tenha 50 e alguns anos, mas a gente tem que ir mudando. Mas o vício do desporto, esse, continua de fazer e de ver. Ligado agora mais ao comentário e também à advocacia, ainda não sentiu o clique para regressar à vida política ativa? Não. De maneira nenhuma. Está sabe que colocado de parte. O quê? Está. Quer dizer, nunca posso dizer nunca, mas não é nada provável o regresso à vida política ativa, ou seja, ter cargos. Sim. Quer dizer, eu gosto da vida política. Eu gosto da vida política na componente da análise, na componente do comentário, na componente da participação, ou seja, daquilo que eu considero, de alguma forma, a cidadania. Dar opinião, emitir opinião. Agora, quando você regressa à vida política no sentido de ter um cargo, não, isso não. Isso não está nem de longe nem de perto nos meus horizontes. E sabe porquê? Porque eu fiz vida política durante muito tempo. 22 anos consecutivos. Sim. Só no plano nacional. Já tinha feito alguma experiência no plano autárquico. E, portanto, o que eu comecei foi muito cedo. Eu vim para o governo com 28 anos. Quando ainda quase andava de calções, não é? Portanto, vim para o governo com 28 anos. Portanto, isso aí é uns 50. Foram 22 anos consecutivos. Mas já tinha aí sido autarca, já tinha estado num governo civil, já tinha estado numa autarquia. Portanto, é muito tempo. A questão é que, comparado com outros, talvez tenha começado bastante mais cedo. De um modo geral, não se vem para o governo com 28 anos. Quando se vai para o governo, enfim, quem vai é bastante mais tarde. Mas foi uma experiência que gostei, mas agora estou numa fase diferente da minha vida. Voltei à minha advocacia, que foi por aí que eu comecei a minha atividade profissional, e emito as minhas opiniões. Mas pode-se falar em cansaço por esses 22 anos? Não, eu hoje em dia ainda não tenho cansaço de nada. E mesmo no ginásio fico a saber que faço uns quilómetros de corrida, porque eu continuo a gostar de correr, e portanto isso aí não me cansa com facilidade. Não é um problema de cansaço. É um problema que há um tempo na vida para tudo. Uhum. E eu acho que também houve um tempo para eu ter cargos políticos, e portanto foi cargos políticos autárquicos, fui secretário de Estado, fui ministro, fui líder parlamentar, fui líder do partido, fui quase tudo o que é possível ser. Eu diria que no plano partidário fui tudo mesmo. No plano do meu partido, o PSD, fui todos os cargos desde a base até à cúpula. Não houve nenhum que eu não tivesse exercido. E no plano de Estado também exerci quase todos. E portanto senti-me bem. Não saí zangado com ninguém, saí de bem com a vida, ando sempre bem disposto, não tenho momentos de modo geral de má disposição, mas portanto agora estou noutra fase de fazer a minha atividade profissional, que foi aquilo que eu gostei de fazer e que interrompi durante muitos anos, e interrompi cedo, e também não lhe nego uma coisa, eu gosto de ter alguma intervenção política, isso gosto. E, portanto, se tivesse a dizer que isso é uma maçada, estava a mentir. Não, gosto. Mas, da mesma forma como digo que me faz falta algum tipo de intervenção política num exercício que é cívico, a cidadania, que não é partidário, da mesma forma como isso me faz falta, mas neste momento não faz, porque eu faço essa participação, já lhe digo que não me faz falta ter nenhum cargo. Como é que esses 22 anos de vida política ativa ligados ao PSD moldam hoje aquilo que é o seu comentário, a sua análise, a sua visão? Não, ajudam apenas... Há outra percepção do interior do que se passa? Deram apenas a experiência. Para eu poder hoje falar de alguns assuntos com um conhecimento de causa que provavelmente outras pessoas não têm a possibilidade de ter. Sei lá, como é que funciona um governo? Como é que se relaciona um governo com a Presidência da República? Como é que é a relação com o Tribunal Constitucional, que está muito na moda e que eu vivi por dentro na relação, porque tive essa responsabilidade durante muitos anos de lidar com o Tribunal Constitucional. E, portanto, há coisas que, às vezes, para mim, fruto dessa experiência, são mais fáceis de perceber do que para outras pessoas. Às vezes até se diz, mas como é que ele tem aquela e aquela outra informação? Muitas vezes não é informação. A circunstância de eu conhecer os meandros de como se toma uma decisão, os meandros de como é que se relaciona o ente e órgãos, ajuda-me facilmente a perceber coisas que para outras pessoas é um bocadinho mais difícil. Portanto, é apenas nesse sentido que a experiência política, governativa, partidária, se quiser, ajuda ao meu comentário. No resto é tudo diferente, porque fazer análise é diferente de fazer intervenção, fazer comentário é diferente de tomar decisão, e por outro lado, porque eu não estou ali para fazer um comentário tipo tempo de antena. Não, tempo de antena, falava lá para a televisão, não sei se existe lá do meu partido, não. Até existe. por uma questão de respeito pelas pessoas. As pessoas sabem que eu sou laranjinha, ponto. Não se engana ninguém. Sim. Porque também não há ninguém, do ponto de vista da independência, bacteriologicamente independente. Agora, o que eu tento é ser, do meu ponto de análise, isento, tento ser objetivo, tento elogiar quando entendo que, do meu ponto de vista, há motivo para elogiar, ou criticar quando há motivo para criticar, ou seja, tudo menos fazer um tempo de antena. Até porque senão as pessoas desligavam e as audiências não iam longe. Há aí um papel também, por aquilo que disse, de educador. De professor? Não, de maneira nenhuma. Não, essa não tenha. Tenho alguma preocupação, isso sim. Há literacia política em Portugal? Não, tenho alguma preocupação de ajudar as pessoas com dados de informação ou de análise que for facultando, ajudar as pessoas a raciocinar, a ponderar, a refletir, a tomar as suas próprias decisões e as suas próprias ideias. Agora, o sentido de educador da classe operária, isso não. Nem da classe operária, nem de qualquer outra classe, não. Ou seja, não tenho nenhuma lógica, chamemos-lhe assim, paternalista. Não. Sim, agora, tento sim contribuir com elementos de informação e de análise para que as pessoas possam formar melhor as suas convicções. E porquê? Porque nós vivemos numa sociedade, ao contrário, há 30 anos, hoje há um volume de informação brutal. Brutal. Há 30 anos tínhamos, ou 40, se quisermos, pouca informação. Hoje temos uma overdose de informação. E, portanto, passámos um bocado do 8 para o 80. E passado o 8 para o 80 também tem os seus problemas. Evidentemente que eu prefiro informação a mais que informação a menos. Mas a informação a mais também tem que ser gerida, também tem que ser administrada, também tem que ser filtrada. E isso as pessoas, no seu frenesi do dia-a-dia, muitas vezes não têm essa possibilidade. E eu tento um bocadinho também ajudá-los nesse sentido. Fazer essa suma. O Luís Marques Mendes marca a agenda mediática muitas das vezes no fim de semana e muitas das vezes é criticado com esse adjetivo de ser o porta-voz do governo. Tínhamos que falar sobre isto. Como é que lida com essa crítica, com essa expressão do seu nome? Eu digo uma coisa, eu lido bem já com qualquer crítica. Exato. Com qualquer crítica. Para mim é uma coisa, depois de tantos anos na vida política a levar a pancada, na vida política ativa a levar a pancada... Já é imunidade. Não, já está. Já estou completamente imune. Agora, essa crítica não resiste um instante à verdade dos factos. Quer dizer, essa, eu costumo dizer que essa é aquela crítica mais fácil, mais ligeira, mas é pouco, é de facto, não é minimamente aprofundada. E porquê? Porque evidentemente que nos meus comentários eu sou muitas vezes muitíssimo crítico do governo. Exato. Por isso é que dentro do governo eles até se riem quando gozem cá fora a dizer que eu sou porta-voz, porque eles lá dentro ficam incomodados. Não penso que não ficam, ficam incomodados e de que maneira? Que é uma coisa também para o lado que eu durmo melhor. Portanto, a mim também não me perturba nada. Mas ficam. Ou seja, nem 8 nem 80, eu nem sou adversário do governo, que não sou, mas também não sou porta-voz do governo. E tudo isso vem a propósito de quê? Muitas vezes, evidentemente que, quando se dá informação, e eu também tenho muitas vezes informação, embora também deva dizer que às vezes tenho muito mais informação do que aquela que dou. Sim. Mas, evidentemente, que a maior parte da informação vem do governo, seja este, seja qualquer outro. Agora, muitas vezes é, dou uma informação, que é objetivo, é factual, mas posso comentar essa informação em sentido até negativo. Portanto, acho que nem uma coisa nem outra, nem 8 nem 80, nem porta-voz nem adversário. Não me engano, mas dou-lhe mais importância. Mas importante. Divirto-me imenso com... Mas devo dizer que até me diverte imenso todo esse tipo de observações. Quer dizer, divirto-me. Mas é uma forma também de tornar o seu comentário mais sério ou de certa maneira, de criticar não. mais facilmente? Não. Qual a razão para esse clichê? Não, repare, não torna-me nem mais sério, nem, ouça, nem menos sério. Eu já faço comentário há quase 5 anos. Mas não sente constrangido com... Não, nada. É como lhe digo, deixe-me só explicar. Eu já Sim. faço comentário há 4 anos e meio, quase 5, porque eu estive 3 anos na TV 24 certo. E agora já passa de um ano e meio na SIC. E, portanto... Tenho um modelo que sigo, que é um modelo que tenta conciliar análise, comentário, alguma informação, e muita informação muitas vezes não é no sentido de notícia, é informação que eu trabalho. Eu ainda há dias dei um conjunto de informação às pessoas sobre, por exemplo, as empresas que eram há 3 anos nacionais e passaram para mãos estrangeiras. Sim. Ou um outro estudo que eu fiz ainda há cerca de um mês sobre o volume de alterações aos impostos e taxas que houve nos últimos 3 anos. Ou, se quiser, sobre o que é que hoje em dia está condensado numa fatura de eletricidade. Que foi o último que fiz e que de resto me gerou um conjunto de mails das pessoas muito a agradecer imenso, porque não conhecia. Tudo isso não é informação naquele sentido de notícia que vem do governo, ou do parlamento, ou do tribunal, ou seja de onde for. Não. Isso é trabalho que eu faço, trabalho de casa que eu faço, que é uma... É algo que eu comecei já a fazer isso há 4 anos e meio e que faço. Não faço todas as semanas para não ser maçador, mas faço isso em algumas áreas que me parece útil para as pessoas. Ora, isso é informação, mas não é no sentido de notícia. Uhum. Está a ver? São coisas diferentes. Ora, eu não me sinto nada constrangido, repara. Como lhe disse há bocadinho, quem teve tantos anos na vida política ativa Exato. E levou tanta pancada, umas vezes com justiça, outras vezes sem ela, mas levou, ouça, não se constrange com nada e, portanto, já está tranquilo, habituado, não me zango com ninguém, desde que não me chamei nomes, nem me ofenda, não me zango com ninguém. Ouça, é daquelas coisas da vida. Quer dizer, eu acho que o criticar ou ser criticado é uma coisa normalíssima, é democracia. Desde que as pessoas não se chamem nomes. Eu também critico nos meus comentários muita gente. Agora, não chamo nomes, não insulto. Mas, quer dizer, nisso o resto é perfeitamente normal. E quando uma pessoa começa a sentir-se muito incomodada por esta ou aquela crítica, significa que deve estar saturado. O melhor é abandonar, dedicar-se a outra coisa qualquer. Há um poder no comentário que não existe como líder partidário e ministro? Como diz? Não percebi. Há um poder no comentário que não existe como líder partidário e ministro? São coisas completamente diferentes. Quer dizer, eu a cada passo vejo as pessoas dizer você tem mais poder hoje do que tinha quando ministro, Sim. como líder partidário. Eu acho que não se podem comparar. São realidades completamente comparáveis. Eu não tenho o poder da decisão hoje. Já tive. Quando fui, sei lá, governante, tinha poder de decidir. Decidia melhor, pior, decidia mais, menos, mas tinha poder de decidir. Hoje não tenho nenhum poder de decidir. Posso ter um poder de influenciar. Não é que eu queira, mas quer dizer, se ajudar a influenciar positivamente, no sentido que as coisas corram melhor, tanto melhor. Mas, portanto, são poderes radicalmente diferentes. Eu acho que não são coisas comparáveis, está a ver? Não são coisas comparáveis. É diferente e, portanto, eu não posso comparar dados que, apesar de tudo, não são comparáveis, porque eu aqui não decido. Ao passo noutros cargos, decidia. Mas tem o poder de marcar a agenda. Sei, isso é você e outros que analisam os meus comentários que dizem, e são simpáticos comigo, quer dizer, você não quer, que eu vá aqui fazer elogio a boca própria, estar aqui a dizer isso. Mas é o que dizem, eu constato que dizem isso. Regressando ao direito e à advocacia, é comandar de bicicleta, nunca se esquece? Quer dizer, os princípios nunca se esquecem, não. Não, os princípios não. Isso não. Nesse plano é comandar de bicicleta, os princípios não. Desde que uma pessoa tenha uma boa formação de base, os princípios não. Agora, tudo o resto, evidentemente, tem que ser atualizado, porque, evidentemente, as leis mudam, os códigos mudam, e, portanto, essa parte, sim, tem que ser... Mas eu no governo, em muitas funções, exerci também cargos com uma componente jurídica grande. Não é preciso não esquecer que eu fui secretário-chefe da presidência do Conselho durante quase 6 anos seguidos, que trata de todo o processo legislativo do governo, portanto, mas em qualquer circunstância é assim, os princípios são sempre, do modo geral, os mesmos e não desaparecem, tudo o resto tem que ser atualizado. Há pouco falávamos desses 22 anos de política e desse suposto cansaço que não existe. Falando agora do direito e da advocacia, pode-se colocar aqui a palavra saudade? Sim, isso por acaso pode, sabe porquê? Porque eu não fiz muito antes de vir para a política. Como eu vim para o governo muito cedo, já te expliquei, com 28 anos, eu não fiz advocacia muitos anos. Eu fiz meia dúzia de anos apenas. E, portanto, e como eu tirei um curso, que era o curso que eu gostava, e como eu, depois de tirar o curso, segui a área que eu queria, a advocacia, não era, por exemplo, a magistratura, era a advocacia, e como eu adorava fazer advocacia, evidentemente que quando em 1985, foi aí que a questão se colocou, o novembro de 85, eu tive que escolher entre manter-me na advocacia ou abandonar por completo para vir para o governo, porque ser deputado era compatível, outras funções partidárias eram compatíveis, o governo não era, para mim foi um drama. Não sei se sabe que eu disse que não ao convite uma vez, disse que não ao convite duas vezes e só aceitei à terceira. E era o doutor Cavaco, do outro lado, que não é propriamente um homem fácil a fazer convites. Portanto, a primeira vez que lhe dei-lhe logo duas negas para começar, está a ver? Portanto, o qual foi a minha dúvida na altura? Era justamente essa que está a dizer. Era a advocacia. Porquê? Porque a política eu já gostava. E até já tinha feito alguma intervenção política no Governo Civil em Braga, na Câmara da minha terra, que é FAF, e vida partidária já fazia. Mas no plano nacional ainda não tinha tido essa experiência. E o que me levou a ter dúvidas, a hesitar, foi justamente o gostar de fazer a advocacia. Ok, mas acabei por optar. E, portanto, tinha algum gosto de regressar, tinha alguma saudade da advocacia, sim. O corredor do poder, essa vida política ativa, como é que o moldou a ser aquilo que é hoje? Que características é que trouxe desses 22 anos? Eu acho que ganhei algumas coisas. Ganhei no plano da disciplina, sobretudo a disciplina intelectual, a disciplina da decisão. Eu explico. É hoje mais racional e mais... A maior parte das pessoas, mesmo na vida política, a tentação perante qualquer matéria que tem é de fazer um diagnóstico. E a seguir um segundo diagnóstico. E depois um último diagnóstico. O problema é a decisão. Eu habituei-me com o professor Cavaco Silva, ou melhor, ele habituou. O mérito é dele. É que ninguém chegava, governante, secretário-chefe ou ministro, à beira do então primeiro-ministro Cavaco Silva, expondo um assunto e ficando por aí, porque invariavelmente ele perguntava qual é a sua proposta de decisão e qual é a sua proposta de solução. E isto obrigou, no meu caso concreto, obrigou a ter de facto outra disciplina. Ou seja, perante um assunto, eu sabendo que tinha que falar com o primeiro-ministro sobre esse assunto, com quem trabalhei dos 10 anos, eu trabalhei com ele diretamente no dia-a-dia 8 anos. E portanto eu sabia que ao chegar à beira dele, eu tinha não apenas que expor um assunto, não apenas que fazer um rápido diagnóstico da situação, mas ter uma proposta de solução. Depois lá estará ele para depois seguir ou não seguir, acompanhar ou não acompanhar. Isto acho que hoje falta muito na vida política. Eu vejo até por amigos meus que estão em cargos partidários ou em cargos governativos ou como deputados, eu vejo que hoje se perdeu muito isto. Ou seja, se voltou àquilo que é o normal, porque eu acho que o normal em Portugal é uma pessoa ter medo de decidir. Exato. É uma pessoa a adorar fazer diagnósticos. Agora, o problema é o medo de decidir. E, portanto, eu ganhei, por exemplo, isto com o professor Cavaco Silva. Ele introduziu uma cultura que era uma cultura de uma pessoa ter que aprofundar os assuntos ao ponto de conhecer bem a matéria e ter uma solução para o problema. E, portanto, foi uma das coisas que aprendi muito. Isso hoje, para mim, é muito, muito importante. E é por isso que eu hoje também, quando trabalho com qualquer pessoa, sou muito exigente também Porque justamente, mas até na advocacia. Até na advocacia é a mesma coisa. A pessoa descreve um assunto. Descreve o problema. Mas eu hoje, de alguma forma, exercito com outros aquilo que aprendi, por exemplo, com Cavaco Silva, que é, e qual é a sua proposta de solução? Depois cá estou eu para decidir até num sentido diferente. Mas quem, o meu interlocutor tem que ter uma proposta de solução. Isso foi algo que eu aprendi, nesse, sobretudo nesses primeiros 10 anos de governo. Mas transporta esse hábito, esse treino também para a vida pessoal? Também. Ou é incompatível? Também. Por exemplo, faço muito essa pedagogia em casa junto dos meus filhos. Não quer dizer que eles, olha, que eles não gostam muito da política, mas eu acho que isto é uma disciplina que é muito, muito, muito útil na nossa vida, e certamente há de ser útil no jornalismo e na vida empresarial e tudo isso, e vou-lhe dizer, este é um mérito de Cavaco Silva, que de resto tinha vários, acho que ele era um grande primeiro-ministro. Agora, portanto, está à vontade, eu não preciso, nada, não preciso dele para nada, portanto estou a dizer isto, tinha uma outra coisa extraordinária que eu aprendi na vida política. Ninguém chegava a ministro sem primeiro ser secretário de Estado. É a sua grande referência na vida política? É uma delas. É uma delas. Porque é que isto, este exemplo que eu estava a dar é muito importante? Porque só quem está por dentro sabe que é preciso, para se decidir bem, tem que se ir, de facto, ganhando traquejo e ganhando experiência em tudo na vida. Mas dentro da governação, em que uma decisão ou a ausência dela influencia muito, evidentemente que é preciso ter mais cuidado. E com Cavaco Silva, de um modo geral, ninguém chegava a ministro sem ser secretário de Estado. Eu fui quase 6 anos de secretário de Estado. Durão Barroso ainda foi mais tempo do que eu. Sim. E isto era um hábito. Eu acho que é um hábito que se perdeu. Mas era um bom hábito e, portanto, eu acho que é pena não ser valorizado. Perdem-se horas de sono ao ser líder partidário? Sim, é um stress enorme. É um stress enorme. Sabe que, em particular, líder partidário na oposição. Sim. Uma vez foi o Dr. António Costa, o atual Presidente da Câmara de Lisboa e candidato a Primeiro-Ministro pelo PS e futuro líder do PS, foi ele que uma vez me disse, já há muitos, muitos anos, que considerava que líder da oposição, líder partidário na oposição, era o cargo mais difícil de desempenhar em Portugal. Eu acho que ele agora já o disse publicamente, mas uma vez disse-me isso a mim, pessoalmente, já há muitos anos. E eu tendo a considerar que sim, o lugar de líder partidário na oposição, neste caso PS ou PSD, não, estou a falar sobretudo desses dois, é um cargo muito difícil de desempenhar, porque assim, você muitas vezes, para tentar agradar aos tifosi, ou seja, aos militantes, desagrada a opinião pública, e vice-versa, e tentando explicar um bocadinho melhor, muitas vezes eu acho que de modo geral a opinião pública não coincide muito com a opinião partidária. Com a opinião do militante partidário. Há um grande desfazamento. De um modo geral, há um enorme desfazamento. E quando não é enorme, é grande. Mas há um desfazamento sempre. Pois bem, o tifosi partidário, o militante, quer por natureza quem está na oposição, seja muito duro, muito violento, muito agressivo com quem está no poder. Quer dizer, não direi que seja de chamar nomes, mas seja muito agressivo. E exige muito isso. E a opinião pública, muitas vezes, não está nesse comprimento de onda, porque há outros valores, os valores do consenso, os valores de um Estado de graça que existe, os valores do interesse nacional, há muitos outros valores. Conciliar estas duas coisas e tentar ir de encontro uma preocupação à outra é uma tarefa muito, muito difícil. E os líderes partidários na oposição normalmente tendem a agradar mais ao eleitorado interno, chamemos-lhe assim, aos militantes. Porquê? Porque de outra forma são decapitados, ou seja, são postos na rua. Eu dou até um exemplo. Quando eu, nas eleições autárquicas de 2005, entendi substituir, por razões que são públicas e conhecidas, alguns autarcas, e que até estavam em funções e eram presidentes de câmaras, e não os recandidatar. E com isso correr o risco que corri, e aconteceu, de perder algumas eleições autárquicas, apesar de ter tido uma grande vitória nacional. Essas decisões foram, de um modo geral, aplaudidas no plano da opinião pública e da opinião publicada. Não houve quase comentador nenhum da esquerda à direita que não tenha elogiado. Mas eu raramente tive um elogio dentro do partido. Mesmo na minha Comissão Política Nacional, ou seja, pessoas da minha confiança, eu diria que havia tolerância, mas não havia nem entusiasmo, nem apoio. Havia tolerância. É o líder, tem que se dar alguma tolerância. Aqui tenho um exemplo concreto, de como há um... de um modo geral, um enorme, um grande, um certo desfazamento, consoante as situações, há sempre um desfazamento entre a opinião pública e a opinião partidária. Ficou alguma mágoa guardada desses não. tempos? Não, isso já lhe disse há bocadinho e repito, não. Eu estou muito bem com a vida. Muito bem. Saí muito bem com a vida, muito bem com toda a gente. Não tenho, ouça, nenhum ajuste de contas a fazer, nenhuma mágoa. Não, zero, zero, zero. Muito bem com a vida. Ganho inimigos. Muito bem. De resto, vê-se que é muito difícil andar mal disposto, de modo geral. Ah, sim, isso, com certeza. Sim, acho que tem alguns, acho que tem algo. Acho que felizmente multiplicam-se por 100 ou por 1000 os amigos, ou aqueles com quem têm boas relações, mas também tenho inimigos. Isso evidentemente que sim, acho que é um núcleo bastante minoritário, mas tenho. Alguma vez colocou a hipótese de ser primeiro-ministro? Claro, coloquei. Se eu era líder partidário, ambicionava ser. Se é o contrário, estou a mentir, eu estaria a mentir. Mas não deu. Como é que seria Luís Marques Mendes primeiro-ministro? Sei lá, para já dependia do ciclo em que fosse inserido. E, portanto, da conjuntura interna, externa e das condições. Ou seja, em tudo na vida somos nós e as nossas circunstâncias. E, portanto, dependia. Eu sei como seria. O que é ser como seria? Adoro decidir. Eu adoro tomar decisões. É uma coisa que a mim não custa nada. A generalidade das pessoas custa-lhe imenso decidir. Há pessoas aí que todos nós conhecemos, que acho que até me fazem impressão, porque até são bons políticos, bem preparados, conhecedores da matéria, mas tudo que seja tomar uma decisão, aquilo é uma dor de cabeça, nem dorme. Isso para mim foi uma coisa que nunca me incomodou, tomar decisões. Talvez em grande medida fruto da tal experiência que adquiri e contei aqui há instantes. Agora... Mas isso só não chega, tomar decisões, só não chega, mas dependia depois muito também das circunstâncias exteriores. E essas, quer dizer, governar, sei lá, num período de troika é bastante mais complicado que sem troika, e portanto os ciclos têm a esse respeito uma grande influência. Mas fica um ponto de interrogação na sua vida? Com esse cargo que não ocupou. Se você, como está a querer perguntar-me, se eu tenho alguma saudade e penso alguma vez regressar, não, isso não. Não, não ficou. É como tudo, sabe? Eu comecei a fazer vida política. Não pensa no que está para trás? Não, não, repare, não penso porque não sou saudosista, quer dizer, penso muitas vezes e falo disso tranquilamente. Agora, não perco muito tempo a estar a esmiuçar aquilo que está para trás, quer dizer, acabou, não sou saudosista. Agora, sabe que é preciso ver, eu sou uma espécie, na vida política, uma espécie de filho do 25 de Abril, porque eu comecei a fazer política justamente com o 25 de Abril. Bah, tinha 16 anos na altura. E, portanto, é a partir do 25 de Abril que eu começo a fazer política. Só que eu, quando começo a fazer política, primeiro dentro do partido, e depois, no plano de alguns cargos, eu nunca na vida sonhei, quando em 74, 75, 76, estava a fazer sessões de esclarecimento, ou estava a fazer comícios, que comecei a fazer muito cedo, ainda antes de entrar para a faculdade, veja bem, e as primeiras eleições eu andava a fazer comícios, a apelar ao voto no PSD, ainda não tinha idade para votar, porque nas primeiras eleições não votei. Mas repare, nessa altura eu nunca na vida sonhei chegar onde cheguei. Nunca. E, portanto... Apesar de tudo, eu fui muitíssimo mais longe do que alguma vez tinha imaginado. Nestes 22 anos de política, o que é que os seus mais próximos perderam? Tempo consigo. Sim, porque quem perdeu, sobretudo os meus filhos, quer dizer, perdeu a minha mulher e os meus filhos, quer dizer, tempo de casa, eu digo com algum lamento, com o meu filho mais velho que nasceu 2 meses depois de eu ter entrado para o governo, eu praticamente não o vi crescer. Quando saí ao fim de 10 anos saí do governo e tive um bocadinho mais de tempo, já tinha 38 e ele já tinha praticamente 10 anos ou 10 anos e não vi, não é uma coisa de que essa parte que me orgulho muito, mas eu tinha um pouco a mania que ia salvar a pátria, já me passou essa ideia há bastante tempo, mas e aos 20 e tal anos tem-se um pouco essa ideia e a família é que sofre. Mas hoje cobram-lhe isso ou é uma questão... Não. Cobra mais a si próprio esse... Quer dizer, eu é que tenho pena, eu tenho pena de não ter vivido, digamos assim, os primeiros anos, sobretudo os meus dois filhos mais velhos, não ter vivido assim muito perto, já o terceiro já foi um pouco diferente. Mas, nada de dramático, está tudo bem, não se preocupe que eles não meteram nada à cara, nem se passaram para o campo do partido adversário por causa disso. Estamos praticamente a celebrar 41 anos de democracia, falava aí do 25 de Abril. Os portugueses podem se sentir traídos? Não, eu traídos não diria, mas evidentemente sentem-se um bocado desiludidos, isso é normal, mas reparem, é normal, quer dizer, se o país tiver daqui a 3 ou 4 anos, esperemos, a crescer, a criar riqueza, com quase pleno emprego, como já teve há uns anos atrás, não tenha uma dúvida que as pessoas vão sentir-se felizes. Neste momento sentem-se bastante infelizes. E, portanto, o grau de desilusão relativamente, chamemos-lhe assim, ao 25 de Abril, entre aspas, à democracia, tudo isso acho que depende das conjunturas, está a ver? Depende muito das conjunturas. Agora, o problema é que as conjunturas são cada vez mais adversas e, sobretudo, durante mais tempo. Esse é que é o drama. Ou seja, a gente para ver uma luzinha ao fundo do túnel, uma luz com consistência, leva uma eternidade. Ainda há espaço para a palavra esperança no nosso vocabulário? Ah, tem que haver, por amor de Deus, tem que haver. Eu, por exemplo, eu sou um otimista. Não é um otimista exagerado, mas sou um otimista. Quer dizer, tem que haver esperança, claro que tem que haver esperança. E acho que há mesmo razões para ter esperança. Quer dizer, nós vivemos num mundo muito difícil. Conjuntura internacional, difícil, mas é certo que cá dentro a gente não liga muito ao que se passa na Síria, ao que se passa na Rússia, ao que se passa em vários pontos do mundo, mas tudo isto é muito sério. Está bem, há dias dizia um amigo meu, não vale a pena perder tempo com isso, porque não está nas nossas mãos evitar essa situação. É uma forma, pronto, é uma forma de abordar que eu respeito. Tá, muitas vezes não está, mas temos de ter consciência dos problemas. A Europa, que não é nem de longe nem de perto aquilo que a gente imaginava que pudesse ser há 10 anos, não é há 30. A Europa está num estado calamitoso. Está mal. Está mal. Neste quadro é muito difícil Portugal também estar bem. Que a Europa mal, o mundo mal, estamos bem. Não somos propriamente assim uma ilha. Agora, eu acho que há 3 anos a situação era pior do que é hoje. E tenho esperança que há 3 anos a situação seja melhor do que é hoje. E, portanto, acho que há esperança. Este país não nasceu há dezenas de anos, nasceu há centenas de anos. Sim. Há muitas centenas de anos. E, portanto, todos nós conhecemos, mais ou menos, mas um pouco da história do país. Que diabo! Quer dizer, já perdemos a independência e tudo isso, e já recuperamos. Quer dizer, diz-se, também, lá está, você é filosofar. Não é filosofar. Há uma matriz, que é uma matriz de confiança, é uma matriz de esperança. Portanto, isto não é apenas música celestial. Há uma matriz que está nas veias da alma lusíada e eu acho que nós vamos também vencer estas dificuldades. Vamos vencer. Eu estou... E, portanto, eu acho que há motivos para ter esperança. Será possível recuperar desse divórcio litigioso que os portugueses tiveram com a política? Acho que sim. Acho que sim. Quer dizer, acho que sim. Repare, evidentemente que nós temos que ver há 40 anos... A política era uma coisa completamente nova para as pessoas. Não, você não é desse tempo, não, evidentemente. Não, é uma sorte, mas eu sou, não é? Porque já tenho 57 anos. Já. Agora, na altura tudo era novo. Para mim, que tinha 16 anos, ou para as pessoas que tinham 30 ou 40, com o regime anterior as pessoas não tinham vivido, era tudo novo. E, portanto, era tudo novo, era tudo mobilizador. E como era tudo mobilizador, era tudo atrativo. Hoje, a política já não tem novidade. Portanto, já não há nada que as pessoas não tenham visto. Gostaram de umas coisas, não gostaram de outras. Portanto, este caráter de novidade desapareceu. E, portanto, é natural que as pessoas já não reajam perante as situações da mesma forma há 30 anos, ou 40, ou agora. Posto isto, eu acho que há um divórcio em relação aos partidos. Há um divórcio em relação aos políticos. Mas acho que isto se ultrapassa. Agora, evidentemente que isto não dispensa algumas coisas. Quer dizer, os partidos estão hoje, não estão já hoje, há meia dúzia de anos, 10 anos, se quiser, muito fechados. Era preciso uma reforma dos partidos. Isso é verdade. Eles deviam ser muito mais abertos, eles deviam estudar muito mais os assuntos, ter um pensamento político estruturado, que é uma coisa que hoje em dia não existe nos partidos. Mas eu também não acredito em nenhuma autorreforma dos partidos. Não, eles não fazem. Se alguém pensar que os partidos se vão reformar a si próprios, desiludam-se. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que era preciso, era um clique de fora para dentro, da opinião pública para dentro. Sobretudo, na minha opinião, só se dá a volta numa melhoria da qualidade da política, da intervenção política e da escolha do pessoal político, se houver uma mudança no sistema eleitoral. Ou seja, um choque de fora para dentro. Por exemplo, eu defendo que tínhamos um regime de ciclos uninominais, compensados com um ciclo nacional, que hoje em dia a Constituição permite. Modelo alemão, mas também que há noutros países. Se você tiver os deputados eleitos, mais ou menos como é eleito um Presidente da Câmara, em que a pessoa sabe quem é o seu deputado, e vota mais no partido, vota mais na pessoa do que no partido, não tenha dúvidas que a vida política vai ser melhor. Porquê? Porque o deputado vai se sentir mais responsável. Porque se ele depois não cumprir bem o mandato, vai ser corrido no mandato seguinte. Não há partido que o safe. Se você tem este regime, portanto, os partidos também vão mudar. Porquê? Porque sabem que não chega ao partido para ganhar. Portanto, vão ser mais criteriosos e mais exigentes na escolha das pessoas, na escolha dos candidatos que não querem perder. Dou-lhe esta imagem. Veja hoje umas eleições autárquicas ou umas eleições nacionais. Numas eleições autárquicas em que a pessoa conta mais do que o partido, os partidos, ao escolher os seus candidatos, até recorrem muitas vezes a cidadãos independentes. Apesar dos partidos não gostarem nada de se abrirem independentes. Porquê que fazem isso? Fazem isso porque querem ganhar. E sabem que para ganhar é importante o prestígio da pessoa. E se não têm uma pessoa prestigiada cá dentro nas suas fileiras, vão buscar lá fora. O objetivo é ganhar. Mas aqui são, ao menos, são criteriosos e exigentes. Você passa das eleições autárquicas para as legislativas. O grau de exigência devia ser o mesmo ou até maior, porque são eleições nacionais, para um órgão de soberania. Sim. Não. Aí já não há. Como uma pessoa só vota num candidato a primeiro-ministro e num partido, entra tudo no caldeirão. O que é bom, o que é mau, os que trabalham, os que não trabalham, os que são sérios, os que não seguem, os calaceiros, os mais rigorosos. E isto é que é mau para a democracia. O que eu queria era um modelo que evidentemente não é perfeito, porque não há disso, mais próximo, digamos assim, do que acontece hoje no poder local. E o modelo que eu encontro mais próximo é de órgão, de um sistema eleitoral com círculos uninominais, mas depois compensados com um círculo nacional por causa dos pequenos partidos, evidentemente. E isto é que vai ajudar, na minha opinião, primeiro, a estancar a perda de qualidade que o Parlamento português tem tido de eleição para eleição. Ou seja, vai fazer com que os eleitos tenham, do meu ponto de vista, outra qualidade, sem prejuízo, que acho que hoje ainda há muita gente de qualidade, mas devia haver mais. Mas aumentar a qualidade e a responsabilidade. Uma outra coisa que me choca hoje, e estou à vontade porque fiz sempre ao contrário. Um deputado, depois de eleito, quase não faz trabalho político junto do seu eleitor. Faz junto do seu partido, porque sabe quem vai escolher é a secção partidária. O eleitor não quer saber. Eu estou à vontade. Porque, por exemplo, você vai ao Distrito de Aveiro, onde eu fui deputado em 3 eleições e não sou de lá. Portanto, fui que até caí ali com um paraquedista, chamamos-lhe assim. Mas depois de lá estar, dediquei-me de tal maneira com todas as semanas lá, que a partir daí eram eles sempre a pedir para eu ser. Portanto, estou à vontade, fiz esse trabalho. E também não sou o único. Há muito boa gente que também fez. Mas há muito boa gente que também não o faz. E que contamina a imagem daqueles que fazem. Porque as pessoas têm tendência a generalizar. E têm tendência a generalizar a parte má, não é a parte boa. Ora, esta mudança do sistema eleitoral, dos moldes que estou aqui a dizer-lhe, tinha estas duas vantagens, melhorava do ponto de vista da qualidade e da responsabilidade do sistema político e obrigava os partidos a ser mais abertos e a ser mais exigentes. Bom, por isso é que eu digo que os partidos só se reformam se vier um impulso de fora para dentro. Mas defendendo essa posição e conhecendo a máquina por dentro... Eu sou quase um revolucionário, como você imagina, porque, como eu costumo dizer, você acha que alguma vez aqueles cidadãos que sentam no Parlamento do meu partido, ou não sendo do meu partido, vão alterar as regras quanto aos interesses deles próprios? É uma luta em glória, praticamente. É uma luta em glória, mas falta aqui uma coisa ainda muito importante. Não pode pôr as coisas assim, está a ver? Eu até me faço a impressão que você é um jovem, muito mais jovem do que eu, seja mais pessimista do que eu, de modo geral, os jovens têm que ter... Não, sabe, eu aí não tenho exatamente a coisa. É uma luta difícil, mas não é em glória. Falta aqui uma coisa, que é muitas pessoas, como eu, falarem destes assuntos para que a opinião pública ganhe consciência que, se houver um impulso forte da opinião pública, as coisas mudam, sabe? É que essa é a parte em que eu acredito. Eu acredito na força da opinião pública. E a opinião pública tem força... Agora, não. Nós temos uma sociedade civil, de modo geral, um bocadinho fraca. Certo, é verdade, está bem, mas eu acho que já foi mais fraca. As coisas vão mudando. E, portanto, mas acho que é, se você tiver aqui, aos microfones, pessoas, outras... Há muito boa gente em Portugal, e não é só... E de todos os partidos que defendem coisas semelhantes a isto que eu estou aqui a defender. Então, e, portanto, está a ver? Eu acho que é um exercício cívico e de cidadania. Isto é preciso. Isto é preciso. Depois até podemos discutir exatamente, mas olha, não sei se talvez círculos uninominais, talvez círculos com o chamado voto preferencial, tudo. Eu acho que isso já é facílimo sentarmos à mesa e entendermos, porque isso já estamos no domínio da mudança. Depois, se a mudança é exatamente 90 graus ou de 85, nós chegamos a acordo. O importante é a mudança, é passar deste modelo para um modelo radicalmente diferente. Depois há pequeninas nuances. Abre-se uma chaveta aqui, uma chaveta lá. É fácil essa parte. Agora, o que é preciso é meter a cabeça dos partidos, sobretudo os dois principais partidos, que esta mudança tem que ser feita. Por exemplo, esta legislatura que está a chegar ao fim, é o chamado tempo perdido. Se reparar, nem PS, nem PSD se preocuparam minimamente com isto. Zero. Não, nenhum tem outro. Mas eu fiz em 97, fui eu que fiz, com o professor Marcelo, em líder do PSD, uma revisão constitucional. Eu negociei pelo lado do PSD com o Jorge Lacão, pelo lado do PS. Justamente para introduzir isto. Em 97. Veja quantos anos já passaram, não é? Está na mesma. Ou seja, a maioria que fez isso, fez essa mexida constitucional, porque hoje é fácil, mas foram anos e anos a discutir a necessidade de introduzir isso na Constituição. Foi possível. É a mesma maioria que agora pode passar isso à lei. O que significa que, se houver pressão da opinião pública, eu acredito que isso seja feito. E o regime passa a ter, eu acho que as pessoas passam a ter, digamos assim, mais esperança, de facto, na política e nos políticos. Mas está disponível para ser a primeira cara nessa batalha? Estou disponível para isto que lhe disse, para ajudar com a minha opinião e a minha experiência, por um lado, a alertar, por outro lado, a explicar às pessoas que é possível e que não se deve desistir e que as oportunidades devem ser aproveitadas. Portanto, nesse sentido estou, eu defendo muito isso. Não estou, quer dizer, para ser deputado, isso não estou. Deixou a ideia também aqui durante a entrevista que deixou de pensar em ser o salvador da pátria, e aquilo que lhe pergunto é o seguinte: Jorge Jesus foi o salvador deste Benfica? Quer dizer, acho que ele tem méritos e muitos, mas também Salvador também não, quer dizer, é Jesus, mas sejamos um bocadinho mais comedidos. Tem muitos méritos. Eu faço aqui uma analogia com o nosso Primeiro-Ministro. Tem muitos méritos porque é bem preparado, uma função ou nota, somos bem preparados. Se tivesse um bocadinho de teimosia a menos em algumas coisas, acho que talvez não fosse pior. Mas tem o Jorge Jesus, tem o mérito de ser muito bem preparado, menos teimoso ali em algumas coisinhas. Qual o papel do Benfica na sua vida? Tem um papel importante, já teve mais, não é? Já teve mais, mas tem um papel importante. Então ainda disse-lhe que nesta semana fui ao estádio ver o jogo. Mas é uma paixão irracional ainda. Irracional? Sim. Não. Eu te diria que isto é muito racional, é tudo muito pensado e muito bem refletido. Não, gosto muito do Benfica, mas também deixe-me que lhe diga que não vou, nem perco o apetite, nem deixo de dormir bem se o Benfica não ganhar. Mas durante aqueles 90 minutos, isso sim, e nem sou muito sequer passivo a ver os jogos e tudo isso. Não sou muito passivo, não. Mas sente-se também, por vezes, como um verdadeiro treinador de bancada? Não, sabe, até lhe digo aqui em termos de brincadeira, toda a vida achei que fiz tudo até hoje aquilo que queria. Eu sempre quis fazer advocacia, fiz, e hoje voltei a fazer. Sempre quis fazer política, fiz, e mais do que imaginava. E digo às vezes em brincadeira, falta-me um bocadinho, em pequeno gostava de ser treinador de futebol, mas tinha que ser um grande clube de futebol, está a ver? Tinha que ser um grande clube. Essa parte vai-me faltar até ao fim da vida, não se preocupe. O que não poderá faltar na sua biografia? Não sei, não faço ideia nenhuma, mas ouça, já está suficientemente longa. Ainda existem planos, vontades, não. Objetivos? Não, eu não faço. Não, eu nunca fiz na minha vida grandes planos e continuo a não fazer. Portanto, não faço. Não tenho assim nenhum. Nem objetivos, nem daqui para a frente. Nós temos objetivos de vida, evidentemente, senão isto é uma maçada. Mas quero dizer, grandes planos. Tenho agora o objetivo X, Y, Z para alcançar. Não, esses não tenho. Como é que gostava de ser recordado por aqueles que viveram consigo a política? Não sei, isso é uma coisa um pouco difícil, mas como alguém que... Talvez como alguém que se dedicou à vida política com prazer. E eu explico. Normalmente, as pessoas na vida política... Às vezes há uns tipos que na vida política são muito chatos. Porque acham que estão grávidos de interesse nacional e que estão... E ali que o país precisa deles e a pátria e o mundo estão ali para salvar. Portanto, essa concepção um bocadinho messiânica eu nunca tive. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que já houve várias e acho que ainda continua, que tive prazer na fazer política. Eu tive prazer. sem deixar de acentuar o lado evidentemente sério de serviço público, de interesse público, eu fiz política com prazer. Não foi nenhuma amassada. Quer dizer, evidentemente que não é, muitas vezes é estressante. É, está bem, mas ser empresário também deve ser, e ser gestor também, e ser advogado. Todas as atividades têm a sua componente de stress. Agora, eu fiz com prazer. E acho que posso ser recordado como alguém, citando o Sá Carneiro, que fez política com seriedade para que a política não fosse uma vergonha, mas fez política com o lado lúdico para que ela não fosse uma chatice. E pelos seus, por aqueles que estiveram mais próximos, mais próximo. Gostava que dissessem de si. Não, isso é, deixa que os meus filhos falem um dia deste. Não queria antecipar. Sabe que ninguém é bom juiz em causa própria. Mas não se gosta, e já que e partimos por aqui, estamos prestes a terminar a entrevista, na parte do comentário, na parte da avaliação, tende a renegar a sua própria avaliação. Não gosta de... autoavaliar? Sim, exatamente. Não, isso, eu não diria isso. Eu não diria isso porque eu gosto de me autoavaliar de uma forma muito serena, muito discreta e muito em silêncio, eu comigo próprio. Eu, por exemplo, gosto de rever, por exemplo, os meus comentários. Mas é o seu maior crítico? Sou. Muitas vezes até não o digo, mas tento depois mudar-me. Eu gosto de rever os meus comentários no sentido de tentar melhorar, seja no conteúdo, seja na forma, e, portanto, eu gosto de fazer. Ou seja, sou muito exigente comigo próprio. Mas isso vem-me, de facto, da tal cultura que eu falava aqui, da cultura, grande cultura de exigência, que eu tive, de facto, naqueles primeiros 10 anos de governo, 85, 95. Uma cultura de exigência. Eu faço hoje tudo, mas seja no que for, com um grau de exigência muito, muito grande. Um grau de exigência muito grande. É para nem que seja a escrever o texto mais inócuo do mundo, eu faço sempre, nem que eu vá ali... Eu até pensei um bocadinho naquilo que você podia perguntar. Portanto, está a ver, apesar de já ter muita caixa nestas coisas... Não, ou seja, eu faço tudo com um certo grau de exigência, o que significa que eu faço mesmo, para mim próprio, em tudo, sempre uma autoavaliação, mas é muito, normalmente, muito, muito silenciosa, sou eu. Normalmente nem sequer... Não, troco impressões, gosto de trocar impressões em casa, isso gosto. O comentário com a minha mulher, com os meus filhos, isso eu gosto. O comentário de Luís Marques Mendes tem prazo de validade? Ah, isso já tem que perguntar à SIC, não é? Tem que perguntar à SIC. Mas por si. Não, ou seja... Não é de fazer comentário evidente, evidentemente. Sim. Agora também não estou à espera de acabar nos próximos meses ou anos. Sim. Agora, evidentemente que 10 anos certamente fazer, não, isso é capaz de ser tempo demais. E, agora, não sei, mas agora não me parece que o fim esteja iminente, isso não me parece. Vamos supor então que dentro de 10 anos nos voltamos a encontrar para uma outra entrevista. Que informação, neste caso, que comentário Sim. gostava de fazer nesse programa? Daqui a 10 anos? Sim. Oh, meu, isso é muito difícil, sabe? É a única coisa que hoje é difícil fazer na vida, tudo na vida. É futurologia. É tudo incerto. É tudo imprevisível. Quer dizer, você veja esta semana, quer dizer, a Troika diz que as previsões para o próximo ano são umas, o governo diz outras. Dentro da Troika eles próprios não se entendem. De resto, acho uma coisa extraordinária que eles ainda têm muita lata para fazer previsões quando se enganaram em todas as previsões até hoje, mas acho uma coisa extraordinária. Mas, portanto, o melhor é mesmo não... Agora, tenho esperança, primeiro, que você tenha o bom senso de não me convidar daqui a 10 anos. Ah. Porque, nossa, deve ser uma maçada do outro mundo, ninguém vai estar a... Não, ninguém vai estar a ouvir. Ou então que você se esqueça. É isso, mas, enfim, se esse cenário, hipotético, se confirmar, quer dizer, apenas a única que desejo é que as pessoas possam estar um pouco mais esperançosas daqui a 10 anos do que estão hoje, sabe? E eu acredito que sim. Desejo e acredito que sim. Para terminar, quem é Luís Marques Mendes? Um cidadão com 1,62m, por isso é que deixei aquela minha ideia de ser guarda-redes. Exatamente, sim. Exatamente, porque é o bom senso que eu tinha de com esta altura talvez mudar para o handball ou para coisas mais. Não, sou um cidadão normalíssimo, como qualquer outro que... que no caso vertente pertence a uma minoria de pessoas que gosta de política, fazer nos casos intervir noutros como é agora, que gosta da sua atividade profissional, há muita gente que gosta, outra que não gosta, eu gostei sempre daquilo que profissionalmente fiz, e sobretudo de uma pessoa que tem um grande prazer na vida. E foi um prazer tê-lo aqui nas Conversas de Esquina, muito obrigado pela sua presença, beijinhos e abraços, voltamos na próxima semana, bom fim de semana. They paid paradise and put up a fucking lie, with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paid paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum, and they charge the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? You pay a paradise and put up a fucking lie. Ooh, bop, bop, bop. Ooh, bop, bop, bop. Hey, farmer, farmer, put away your DDT. I don't care about spots on my apples. Leave me the birds and the bees. You don't know what you got till it's gone. To be paradise, put up a fucking lie. And now they pay paradise to put up a fucking lie. Nah, nah. Listen, late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking line.